Apollo Shannar 6-1-259 no 05, pushback acionamento. Livre chama táxi. Autorizado chama na táxi, 6-259. Para o táxi bom 601 com 136 bordo 3 horas e 30 alterna Campinas. Copiado via India Alpha, ponto espera, torre 186. 1601, ajuste no 019. India Alpha lá no ponto espera, torre 26, gol 1601, boa noite. 5, Bono 273, descendo para 2.000 pés, ajustado 1019, livre final e elétrico, tem reporte estabilizado. 2019, reporte estabilizado, 1.273. Não temos o plano do sistema ainda, hoje estimado de calços fora, qual seria? 40, obrigado. Para o táxi Webjet 6720, 136 a bordo, 3 horas e 50, alternando com fim. Via Pátio Indy Alpha, ponto espera, torre no 86, ajustado no 019, bom voo, Webjet. Via Pátio Indy Alpha, ponto espera, 186, Web 6720, muito boa noite, Arena. Salvador, tá 3897, informação Charlie, Guarulhos 340. 3897, autorizado Guarulhos, nível 340, decola 10, direita da Leda Bridge, é a saída. Intercepta após o Luno 6, após, conforme a rota, o controle. Opera 120, decimal 8, aciona 5513, cotejo. Autorizado Guarulhos 340, decola da 10, curva direita, saída da Eoleda Bridge, aerovia Upper Zulu 16, após conforme o plano, Bravo Hotel Zulu, Trive, Poço de Caldas. Controle 1208, transporte 5513, tá 3897. 5513, correto, quando pronto, chama em posicionamento no 09, então 3897. 3897. Solo Gol 1567, está pronto, pushback acionamento, portão 2. 102 irá aguardar no 567, nós temos um Webjet taxiando e após o Avianca, que irá informar para táxi dentro de instantes. Então, os acordem com a equipe de solo após o Avianca, está livre no 02. Após o Avianca, autorizado, Gol 1567. Para o táxi, o Channel 6259, 103. 3 a bordo, alterna Galeão, 4 horas e 5 de autonomia. Via Pátio Índia, Alfa até o ponto Parada 10, quando chama a torre 1986, ajuste no 019, bom voo. Pátio Índia, Alfa, ponto Parada chama a torre 286, ajuste no 09, chamar 6259, boa noite, obrigado. Ele, após 2000 pés direto Leda, após Leda, Brito. Salvador, nosso boa noite, São 3603, atingindo o nível de voo 50, Charlie, informação. 3603, Natan, boa noite, o senhor identificação, voa direto Duna, descendo para 3000 pés, ajustado 2019. Maravilha, notícia boa, direto Duna, então, 3000 pés, 1019, São 3603, obrigado. Tempo 02, boa noite, o senhor identificação, desça para o 060, da presente voando ITAP. A 273 estabilizado? Estabilizado, 273. Complete não, chama a Torre Salvador na 118-612. 12-612, obrigado. Controle Salvador, boa noite, objeto 6720, passando 2000 pés, perfil da saída da EL. 6720 da web, boa tarde, estou com contato radar na decolagem, subindo ao 360, está presente voo Leda após Leda Bridge. Presente Leda após Leda Bridge, 6720. Na Pro 055, já está retornando a Pro de Duna, São 3603. Livre, comandante. Obrigado. Tango East, Charlie Mike, prossiga para o controle. modifica da presente? Whisky Charlie Mike, plano modificado aos 2115, instrumento. Desça para nível de voo 110, reporta no ideal de descida. Foxtrot Mike, informe o pátio. Quem aguarda para copiar? Solo Salvador, voo no 567, está pronto para o táxi. 149 a bordo, 3 horas e 45 autonomia até na cantina. O Roberto Charlie aceita visual com a 107? Relativo, 107. Pode virar o sinal do 107, chama a torre Salvador na 118-612. 8612, I'm a charge, sir. Fox 7, Mike, confirmando a decola da 107. Autorizado, Salvador Congonhas, nível 470, decola 107, curva direita, saída da Leda Bridge. Intercepta o Brasilu no meio, após segue conforme a rota. O controle opera 120, decimal 8, aciona 5470, cotejo. 3603, já na Pro de Duna, desce para 2019, livre final e LFXA, reposto estabilizado. Vamos lá, Simbra? Pro de Duna, 3603, reporte visual com a cabeceira 10. Duna, então, por enquanto, 2000 pés, está autorizado LF, Fumarata, 3603. 02, reautorizado 3000 pés, ajustado 1019. Estacionamento, táxi decolagem, direção à torre, em 186. Informe o POB autonomia e alternativa. Meia para estacionamento, táxi decolagem da Bata, o Bravo Foxtrot Mike. Livrou no 273, só saiu o táxi de Alfa e reporta antes da Juliette. Como é que é a identificação? Como é que sob contato radar 79 milhas sudoeste de Salvador? V03, está visual, que eu não provo direto o Índia Serra, então. Guarda. Gente. Olha, Salvador, boa noite, o Xanar 6259, cruzando 1300 pés, perfil da Euleta Bridge. 6259 do Xanar, boa tarde, está sob contato radar na decolagem, Fabel 360, da presente, voa Euleta após Euleta Bridge. Presente Leda, pós Leda Bridge, obrigado, 6259, subindo para o 360. Web 6720, chama em Recife, 12510, alternando no 3325. 251, alternando 3325, objeto 6720. 3603, confirmando essa visual com a cabeceira 10 para aproximação visual. Afirmativo, está 3603. Estarão no 1700 pés, ajustado 1019, pro do Índia Serra, vai reportar estabilizada. A redução de velocidade está a critério do comandante. 303. 360, copia? Copia, pronto. Autorizado, 360, Guarulhos. Decolada 1-0, curva direita, Dael, Leda Bridge, a saída, intercepta Pazulu 1-6, após conforme a rota do plano. Controle, opera 1-2-0, decimal 8, aciona 5-5-2-5, Cotejo. Autorizado 360, São Paulo, Guarulhos. Decola 1-0, curva direita, Dael, Leda Bridge, posa, Pazulu 1-6, rota plano de voo. 208, aciona 5-5-2-5, 1-9-4-0. Correto, quando pronto, chame posicionamento no 03. Reportará no 03, o gol na 94. Gol 273, Juliette para o 04. 04, 273. Dois da presente está autorizada para o de Duna, aguardando para a descida. Salvador, boa noite, Gol 1567, passando 1800. 1567 da Gol, boa noite, sob contato radar na decolagem, Sabel 360, após 2000, vou direto a Lefa. 360, 2000, Lefa, Gol 1567. Zero três, cheque transpouso. 3603, só visual quando as Magalhães ainda tá lá em cima. Da TAM, cheque trem, chame torre agora 118-612. Então 3603, obrigado e até já para Guarulhos. É. Obrigado pelas suas diretas aí. Xener 6259, da presente voo direto bridge restrito a nível de voo 340. Direto bridge 340, restrito 61-1259. Olimpo 02, desce para 2019, livre final e LSXR, reporte estabilizado. Libra 3 mil pés para 2 mil pés com 10019, está livre final de LSXR, reporte estabilizado. Olimpo 02. Prossiga. De 102, prossiga para o controle. Chame Recife 125-10, alternando 133-25. 125-10, alterna 133-25. Chanel 6259, boa noite, bom trabalho. Boa noite, bom voo. Obrigado. Guardião 102. Que Charlie Mike, livre de restrição à frente, desce para 3 mil pés ajustado, 1019. Boa noite, Guardião 02. Guardião 02, litoral sul, 500 pés, reporte é prono cabe. 500 pés, litoral, poderia prosseguir direto? Autorizado prosseguir direto, o Guardião 02, a máxima de 500 pés. Somente para informação, tem um eletro da Força Aérea Brasileira agora na posição Duna, a 2 mil pés completando o ILS. Já tem essa aeronave em Duna? Estamos aqui 500 pés ao máximo para o PRE. Olimpo 02, somente para informação, helicóptero da Polícia Militar, segue a 500 pés, à direita, uma milha à direita do eixo do ILS. Completa final, chama a torre 118-62. Completa final agora, chama a torre 18-62, Olimpo 02, não tem o tráfego visual. No 567, chame Recife 1288, alternando no 260. 288-1260, voo 1567, boa noite. Ah, bom voo. Final para o câmbio, Guardião 02. Guardião 02 para informação, eletra agora à sua direita uma milha, frequência livre. Frequência livre. Cuidado, autorista, pra gente. Paulo, tá, 3 897, pushback acionamento. 09, livre aí, chame táxi. Livre, chama táxi, 3897. Controle Salvador, boa noite. Papa Romeu Bravo, Fox Mike, passa 2000 em ascensão. Fox Mike, boa noite. Contato radar na decolagem, Sabel 470, da presente voo Leda. Da presente direto Leda, o Bravo, Fox Mike, obrigado. Charlie Mike, 10 para 2000, peso, justo meio 19, livre final e ele acha que tem reporte estabilizado. Deslocamento, barco.